meu coração e sabes o que sinto. Visita-me, acalma-me e purifica-me. Perdoa-me e põe em mim um coração contrito. Tua é a glória, tua é a força. Estou